Seção 27. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Bugio, o Lobo e a Raposa, de Esopo. Querelou o lobo da raposa, dizendo que fizeram furto. Era o juiz o Bugio, e a raposa negou fortemente, disputando ambos diante do juiz. E cada um descobriu quantas maldades sabia do outro. Depois do Bugio os ouvir, pronunciou a sentença, dizendo que o lobo não provara bem ser-lhe feito furto, mas que ele entendera que a raposa tinha furtado alguma coisa. Portanto, condenava ambos que ficassem entre si sempre desavindos e suspeitosos. Moralidade. Natural é maliciosos e mentirosos cuidarem que não há homem que seja bom nem verdadeiro, e por estas suspeitas condenarem quantos conhecem e não conhecem. Também mostra essa fábula que os juízes que para condenar se regem não pela prova, senão por suspeitas. Tem saber de Bugio que tudo sabe para mal e não para bem. Fim de O Bugio, o Lobo e a Raposa.